Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vez eu usei aqui no Café Brasil uma música deliciosa chamada No Toca-Fita do Meu Carro, que cai como uma luva para a proposta do programa de hoje. O negócio é o seguinte, ó. Eu recebo vários e-mails e perguntas de pessoas que querem saber do meu gosto musical. Ficam impressionados com a diversidade musical do Café Brasil. Querem saber de onde a gente tira as músicas. E uma vez um ouvinte me disse que gostaria de dar uma olhada nos CDs que eu tinha no meu carro. Eu vou revelar isso hoje. Num programa essencialmente musical, a gente vai deixar a música rolar. Provavelmente eu vou te apresentar hoje gente que você nem sabia que existia. Tudo o que eu mostrar aqui estará no roteiro do programa, que é publicado no www.portalcafebrasil.com.br. Bem-vindo ao Toca Fitas do Meu Carro. É só o primeiro de uma série. Para começar, uma frase do filósofo espanhol Jorge Santayana. Música é essencialmente inútil, como a vida. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que trabalha para incentivar, motivar, organizar e distribuir ideias de homens e mulheres que têm na cultura sua forma de expressão. É assim, é quase sagrado, sabe? Acesse www.itaucultural.org.br. Dê uma olhada na infinidade de programas que eles patrocinam. Tem algo ali, ó, que vai te conquistar. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o apimentadíssimo kit DKT vai para a ouvinte Kátia, que comentou assim o programa O Efeito Mozart. Caro Luciano, eu não posso dizer que sou sua ouvinte mais assídua, talvez pelas desculpas que nos damos no dia a dia em função do tempo ou de prioridades. Desculpas estas que deixarão de fazer parte do meu cotidiano se eu conseguir cumprir minha resolução de novo ano, mas isso é assunto para outro momento. No trem, voltando da mais que fascinante Machu Picchu, seu programa O Efeito Mozart veio me fazendo companhia durante quase toda a primeira hora de viagem. Gosto da música peruana, mas a minha mente precisava de novas informações. É uma mudança de canal. Eu me considero uma pessoa eclética quando se trata de música. Neta de pianista clássica, de pais com gostos variados, Elis, canto gregoriano, Ella Fitzgerald, Strauss, e irmãos voltados ao pop rock, o Police, Tears for Fears, Paralamas, e o rock progressivo, como Yes, Pink Floyd, fui me casar com alguém viciado em punk rock. Inocentes, Ratos de Porão. Eu, pessoalmente, acrescento a todos esses gostos o forró, a moda de viola e as cantoras em geral, The Corrs, Adriana Calcanhoto, Elza Soares, enfim, uma miscelânea. Os últimos 15 minutos do programa me mostraram por que amo um certo estilo em determinada hora e não o suporto, é uma palavra forte, mas mais verdadeira é impossível, em outras horas. As músicas variam conforme meu estado de espírito. E, voltando ao meu retorno de Machu Picchu, quando livre de todos os estados, estando mais livre, leve e solta do que nunca, todas as músicas apresentadas se adequaram ao meu momento. Agradeço por ajudar-me a conhecer-me cada vez mais. E em um momento tão especial. Que legal, Kátia. Café Brasil com Machu Picchu é... É onde eu vou fazer essa aventura. Pode deixar. A Kátia ganhou o livro e o kit DKT, só porque comentou um programa. Ah, você quer saber o que tem no kit DKT? A DKT fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. Acesse o www.facebook.com/DKTBrasil, DKT com K de Nakata, e conheça o marketing social da DKT. E não esqueça, na hora do amor, use Prudence. E aproveite também para conhecer mais sobre a Nakata, que recentemente chegou a 50 mil curtidores em sua página no Facebook. 50 mil, meu! Acesse lá o facebook.com/componentesnakata, Nakata com K de DKT, e dê uma olhada para ver por que tanta gente curte. Um mundo de informações, inclusive sobre gerenciamento de negócios, e tem até os videocasts Nakata por lá que eu apresento. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. No toca-fita do pois então, essa é a música que eu comentei na abertura, No Toca-Fita do Meu Carro, com Bartô Galeno, que reza a lenda, compôs dentro de um carro que ele havia comprado fiado. Virou um sucesso. Bom, essa não faz parte da coleção de CDs que eu tinha no meu carro. Eu disse tinha, porque eu não tenho mais. Agora é um iPhone ou um iPod que carrega minha coleção de pérolas. Hoje eu vou abrir o meu iPod pra você. Será um programa essencialmente musical, no qual eu quero apresentar as tais pérolas. Você certamente ficará surpreso em ver que a maioria do que eu escuto não é música brasileira, pelo menos no carro. Mas são pérolas que eu garimpo aqui e ali, das quais eu me orgulho. Olha, como tem muita coisa, eu vou ter que fazer mais de um programa, tá? O de hoje vai ser dedicado a um tipo especial de música, nada mais nada menos que o blues. Vou apresentar alguns para vocês e hoje eu quero me divertir, tá? Sem grandes reflexões. Para começar, eu vou com uma bomba. Você já ouviu falar em Papa Chubby? Não? Então toma! Broke down in in your feeling on. Old and sick, I've broken bread yet. I can't see the light of day. Treat your friends I wouldn't treat my dog that way. I can't see the light of day. Come home, baby. You gotta take my hand, take my hand. Now it's hard for you to understand. Wouldn't have you any other way. I can't see the light of day. Que porrada, hein? Eu amo blues e esse aqui é um dos melhores. O som é Theodore Joseph Horowitz, que atende pelo nome artístico de Pop a Chubby, que é derivado de uma expressão da gíria Pop a Chubby, que quer dizer ter uma ereção. É pra ser elegante. Popa é um compositor, cantor e guitarrista primeiramente de blues, mas que tem em seu som a influência de rock, rap, hip hop e tudo que aparecer pela frente. Sua praia é Nova York e seu som é um arraso. Aqui você ouve I Can See the Light of a Day. Uma porrada. Que delícia, não é? O blues é o nome dado a uma forma e gênero musical originário das comunidades negras do sul dos Estados Unidos, lá pelo final do século XIX. Esse nome, blues, tem a ver com um determinado estado de espírito, é uma mistura de tristeza com introspecção. Mais uma pitada de angústia e um bocado de sofrimento. É algo que poderia ser encontrado em meio à população de escravos, onde estão as raízes desse gênero musical. Foi lá no Mississippi, nas plantações de algodão, que os descendentes dos africanos cantavam para aliviar a vida. Sem instrumentos, eles apelavam para a voz, com lamentos que eram chamados de canções de trabalho. Foi assim que tudo começou. Mas vamos continuar na nossa viagem com outro petardo que me acompanha há pelo menos uns 35 anos. O nome dele é Roy Eldridge e a música chama-se Stormy Monday. Call it Stormy Monday. Oh, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. Oh, Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's all so sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, oh, then I kneel down to pray. Thank you. mercy. Lord, please have mercy on me. I said, Lord, have mercy. Oh, my heart in misery. Crazy about my baby, sinner bad to me. Que tal, hein? Ficou impressionado com o piano, é? É, não é pra menos. É ninguém menos que Oscar Peterson, acompanhado de Joe Pass, Ray Brown e Ed Locke. Uma constelação de estrelas fazendo o melhor do blues. Com o fim da escravidão nos Estados Unidos, surgiram as barrel houses, casas noturnas onde se vendiam bebidas clandestinas e os músicos locais faziam suas apresentações. No filme A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, há uma cena inesquecível num desses lugares. É lá que uma cantora chamada Tata Vega cria um momento inesquecível com um blues. Ótimo, não é? Essa é Miss Silly's Blues, de Quincy Jones, Rod Temperton, Lionel Richie e Mike Downes. Eu não canso de rever essa cena do filme. E botei a música no toca-fitas do meu carro, horas. Eu imagino como devia ser numa casa noturna daquelas. Foi a partir delas que o blues começou a se popularizar, com artistas como Robert Johnson, considerado o rei do blues e que teria feito um pacto com o diabo. Vamos mantendo então o embalo. Ainda no blues, mais uma que eu tenho comigo há mais de 30 anos, cara, e é de chorar. Talvez você conheça esse, é William Rice Skaggs, que passou para a história como Boss Skaggs e que continua na estrada. Boss é um compositor, guitarrista e cantor norte-americano que tem uma elegância ímpar. Essa aqui é outro clássico, Lonely a Dime, com Boss e ninguém menos que Duane Allman, dos Allman Brothers. Eu acho que eu furei o LP original e depois gastei o CD de tanto ouvir esses solos maravilhosos. Thank you. time. I need to call my old time used to be. Somebody long me down. I need to call my old time it used to be. Little girl's been gone so long. You know it's worrying me. Hey, it's worrying me. No, she's a good girl. But at that time, I just didn't understand. I know she's a good girl. But at that time, didn't understand. Oh no, I didn't. Somebody loaned me down. You know I need a helping hand. Like a baby all night long. I need my baby here home. Vários artistas conhecidos foram influenciados pelo blues. Diga aí o nome que você quiser, vai. De Rolling Stones a Michael Jackson, o blues está lá. Talvez por isso eu goste tanto. Um desses artistas famosos foi responsável por parte da trilha sonora de um período da minha juventude. E por isso eu tenho ele no toca-fitas do meu carro. É claro, Eric Clapton, que em 1980 lançou um disco que eu ouvi até furar, Just One Night. Foi lá que ele rendeu suas homenagens ao blues e de onde eu tirei o World Life Blues, outro clássico, que se você não ouviu, é melhor ficar de joelhos. Thank you. Máximo, hein? Pois é, blues music, meu caro. Num daqueles congestionamentos de São Paulo, não tem nada melhor pra gente ouvir. Café Brasil. Mas antes que você pergunte, e os blues brasileiros, hein? Ah, tem um monte, sabe? Mas nesse programa eu só vou tocar um, que é uma delícia. Jacarepaguá Blues, do Zé Ramalho, e aqui com Alceu Valença. Olha só. Aí tô cantando essa canção agora, vem bem na minha cabeça, 1976, quando eu cantava no show Rodonado pra Catende, lá no Teresa Raquel, e que Zé Ramalho tocava a sua viola na nossa banda, e que de repente ele cantava esse blues que fez aqui pro Rio de Janeiro, com essa mesma textura de ódio, de sofrimento, de amor, de paixão por essa cidade que nos acolheu. Chama-se Rio de Janeiro. O dele é Jacarepaguá Blues. Tão indecente foi o jeito que essa mina descarada, arranhada, repulsiva me julgou de repente. Eu já sabia das suas intenções maléficas contra mim, por isso me precavi com todo o alho e cebola que eu consegui comprar. Mas o que eu não sabia era que você era exata e precisa dos seus movimentos. Por isso confesso, eu tô num terrível astral. Minha família mandou um cartão postal, postal, cartão, conseguiu me fazer chorar. E o reco-reco que eu brincava em mãe, a senhora me bateu porque eu troquei por um isqueiro pra poder fumar. Dá um negócio, coisa parecida que faz bem ou mal à saúde, não me interessa, mãe. Vai perguntar ao Gabeira se você pode fumar. Mais um capítulo da novela dolorida, colorida, comovida que eu pedi pra ver. O personagem que encenava a contramão do gancho, a oficina telepática me sorria como um camafeu. Mas o que eu não sabia é que essa trama toda ia cair nas costas da pessoa que vos fala e relata o que aconteceu. Viva Zé Ramalho! Como um camafeu, blues tropical, meu caro. E por falar em trânsito e automóvel, aproveite para conhecer a Pellegrino Distribuidora, que fornece os melhores componentes de auto e motopeças do mercado. A Pellegrino tem uma página interessantíssima no Facebook, repleta de dicas que não se restringem a automóveis e motos. Tá cheio de curiosidades que você gostará. Visite facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Dê uma olhada, deixe lá uma mensagem para eles. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Muito bem, eu guardei para o final aquele que eu considero o maior, tá bom, vai, um dos maiores blues que eu já tive o prazer de ouvir. O nome do cantor é Snooks Eaglin, um cantor e guitarrista de New Orleans, cego e que cantava de tudo. No meio desse tudo eu encontrei um blues chamado Nine Pound Steel, que Joe Simon criou e gravou originalmente em 1967, falando de um sujeito que está preso e pede que sua amada espere por ele. Essa é pra chorar. Segura aí. To these bars I see the sun. I'm here because the wrong I done. My woman needs made me ashamed. I stole for her. Oh, I should have stood up like a man. I got to lay down this old nine. so hard sometimes. It got me working like a slave. Painful my mistake. I know someday, someday I'll be free. Please, darling, oh honey, wait for me. I got to lay down this old nine-pound sleep. It's so hard sometimes. This old jail, so cold. I need you, darling. Oh, I need you, girl. More and more. I know someday, someday I'll be free. Oh, honey, honey, wait for me. I got to lay down this old nine-pound sleep. It's so hard sometimes. Good morning tonight. I got to say good morning, baby, to this old nine-pound steel. Que tal, hein? Gostou do toca-fitas do meu carro na versão blues? Cara, é claro, eu não tenho a pretensão de contar a história do blues aqui, deixei de fora milhões e milhões de músicas legais. Essas são aquelas que estão no toca-fitas do meu carro. Qualquer hora eu trago outras partes desse toca-fitas pra você. E é assim então, ao som maravilhoso de Snooks Eaglin com 9-Pound Steel, que este cafezinho que levou você para um passeio pelo blues vai saindo de mansinho. Com o bluseiro Lala Moreira na técnica, a blues girl Cissa Camargo na produção e eu, o dono do toca-fitas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Kátia, Popa Chubby, Tata Vega, Roy Eldridge, Buzz Skaggs, Eric Clapton, Snooks Eaglin e Alceu Valença. Vixe. O Café Brasil chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, onde também tem muito espaço para o blues. Se você, apesar do tanto que eu falo aqui, nunca foi lá, o azar é seu. Não sabe o que está perdendo. Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br. Dê uma olhada na programação, escolha uma atração e vá lá. Eu aposto que você vai se emocionar. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de ninguém menos que Eric Clapton. Bem, eu acredito que parte do meu talento, se é que eu tenho algum, é o fato de eu amar ouvir. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.